chegando com o Pretinho Básico ao vivo para todo o sul do Brasil, pela grande rede Atlântida de rádios. Chegamos com Coca-Cola, torcer é a maior felicidade, nova skin e um cervejão. Se beber, não dirija. E as melhores ofertas da TIM estão na Colombo. Você pode, você merece. Segunda-feira ensolarada em todo o sul do Brasil, que delírio. Tudo vai melhorar pra rapaziada no Vale do Itajaí. Tamo junto. Tranquilo, certinho, meus queridos amigos, meus irmãos, meus parceiros de Pretinho Básico. Fala, Mr. P. Fala, boa tarde. Boa tarde, Potter. Estamos aí, boa tarde. Diz aí, Marcos. You shook me all night long, baby. You shook me, né? You shook me. You shook me. Fala, Porazinho! Tamo aí, tudo certo? You shook me! You e aí, shook Maurício Amaral? Tudo certo, que beleza! Rapaz. A estrela móvel do Pretinho Básico de hoje é o homem que arrepia o acampamento Farroupilha! Arrepia o pelo, querido. Fala, meu compadre. Fala, compadre, tranquilo? Tudo bem, compadre? Aqui, de fumaça, nego velho. Estivemos na sexta-feira lá no acampamento Farroupilha fazendo o Pretinho das 18 horas. Exatamente. Demais, né, Almir? Exatamente. Sensacional. Tá bom, Almir tá bom, dominou lá, dominei, né, Almir? Dominei, né, cara? Dominou. Eu domino onde eu vou, domino, onde né, vai, domina, é verdade. É verdade. Foi show de bola, o microfone tava tudo certo. Tudo né? Certo com o microfone, mas graças a Deus, comigo, como sempre. Nossos cara. Microfones sempre funcionam muito bem. E a tua pílula de tranquilidade também tava funcionando bem. Não, não deu, tomei atrasado tomei a minha meio, pílula. Pílula da paciência. Não, mas muito legal o carinho das pessoas. Ontem a gente foi fazer o Galpão Crioulo lá, né? E um monte de gente chegando, disse, ah, consegui ver vocês aqui no Pretinho, manda abraço pra todo mundo, cheio de recado da gurizada, da música tradicionalista, da música regionalista, que também tem um espaço bacana lá. No... Queria pedir desculpa pra quem tentou tirar foto com nós e não conseguiu lá no Farroupilha, lá que a gente tinha que sair logo. Pois é, tinha compromisso e tal. E aí, muita gente de repente queria tirar e não pôde. Eu tirei, mas muita gente tirou, né, mas cara? Mas quem quiser, só subir aqui no estúdio da rádio aqui, ó, e ficar ali na frente com faixa. Eu gosto disso, eu gosto do povo. Vou puxando a minha roupa, gritando meu nome. E eu quero pedir pro Maurício parar tudo que ele tá fazendo e bater uma foto do Neto Fagundes, que a modernidade chegou no nativismo. É, ele tá com uma camiseta. Vamos tuitar. Pintada, é o lenço do já vem com lenço. Camiseta é que camiseta já vem com lenço. Eu não, desculpa, eu não, nunca tinha visto essa camiseta. Eu já vi e já ganhei essa camiseta. Mas já usei no programa. Essa aí é a nova revolução Farroupilha, essa camiseta aí. Eu tô precisamos de uma nova revolução Farroupilha. Olha essa camiseta que já vem com lenço, rapaz. Parece um babador pintado na camiseta. É verdade. Ali, ó. Não fala aí. Daqui a não, pouco estaremos colocando branco, no Twitter. Tem que gritar. Mas, queridos, antes de a gente começar aqui a falar dos fatos do dia do Clique RBS, dos destaques do Clique RBS, a gente tem que agradecer, mandar um grande abraço a todos nós, pro nosso querido parceiro Leandro Damião, que ontem fez uma bela homenagem ao Bola nas Costas na Atlântida. Ele falou o nome do Twitter do programa no ar, né? O Bola Atlântida. Na verdade, ele falou Atlântida, né? Não, mas ok, né, cara? O calor da hora, né, cara? É nóis na Atlântida. O Damião veio aqui no programa há quanto tempo? A última vez? Cara, a última não, vez não, faz a última um vez mês. Ele não prometeu ele nada. Veio ele duas prometeu vezes, antes, não. Né? Ele veio duas no vezes. No dia que ele foi convocado. Eu já veio três vezes. Ele veio numa entrevista aqui na época ainda de Gauchão. Depois, o dia que ele foi convocado, ele veio de novo. E aí foi nessa. E depois veio aqui entregar umas camisetas do Internacional e tal. Passou bem rapidinho, 15 certo. Minutos, só pra marcar a amizade. É, no dia que ele foi convocado, ele veio aqui no Bola nas Costas, segunda-feira, 8 da noite. E a gente debochou que os caras todos pedem música ruim no Fantástico. E a gente falou assim, Damião, quando tu chegar lá, tu pede uma coisa de macho, pede AC/DC. E ele deu risada, falou, beleza, vou pedir. Aí passou... Passou um mês, dois, três, quatro, cinco meses depois. A gente esqueceu disso. Certo. É, e aí, de sopetão, a gente ganha esse presente num domingo... Né? Pô, Damião faz três Damião gols, com esse carinho. E lembra de nós. O mais legal foi isso, que ele lembrou de cinco meses atrás. Ele falou, tinha um trato, tinha um combinado com o pessoal do Bola Atlântica. Que beleza. Muito que detalhe, e o Bola Atlântica, ele consegue, assim, como a gente é muito verdadeiro com os jogadores ali, eles se soltam mais com a gente e eles acabam vendo meio que amigos a gente. O Simon, por exemplo, o Simon já tava um dia escutando um programa que é zagueiro do Grêmio, subiu no morro pra comer os salgadinhos que a gente ganha durante o programa. Uh-huh. Sabe? Tá ruim a situação do Grêmio. Tava numa fase ruim, né? Não, Não, não, ele tava começando a virar titular. Agora vai ser difícil ele subir. O Grêmio, agora ele tá bem, agora ele tá outro bem. Outro cara que era nosso amigo Souza, o Tcheco, eles falam. O Tcheco a gente encontra no aeroporto em Floripa. O Souza era amigo de vocês, Colorado. Não vou começar a brigar aqui. É, o Souza é meu bruxo, meu bruxo. Souza é nosso bruxo. Cara, e tu vê que lance, né? Ontem, quando eu comecei a ver o jogo do Grêmio, a minha mulher falou assim: bah, o Damião fez 3 gols no jogo contra o Palmeiras. E eu lembrei, pá, será que ele vai pedir o Zumbara? É mesmo, lembrou? Eu nem lembrei, cara. E ela disse: eu vou ver no Fantástico. Só que eu dormi cedo ontem, depois de tantos compromissos no final de semana, né? Claro. E aí hoje, cara, tava toda essa e eu achei uma baita coincidência também que o Grêmio ontem entrou em campo ao o som Grêmio. De AC/DC. Pois ontem, olha que louco, né, cara? Tarde. Impressionante. Também combinado aqui no Bola Flash. Aliás, eu quando recebi teu torpedo hoje de manhã, quando eu vi o teu torpedo hoje de manhã, fiquei pensando, cara, por que o marketing dos clubes não institui isso? Né, dos clubes entrarem em campo com uma música que tem a ver com a sua história, com a sua torcida. São Paulo vem fazendo isso há um tempo por causa do Rogério Ceni. O Rogério Ceni manda no São Paulo, né? Faz que bem entender. E aí ele gosta de rock, gosta mesmo de rock, né? Que o Damião não gosta de AC/DC, né? Foi um abraço que ele deu na gente, na verdade. Certo, né? Certo. Uma homenagem a nós, né? Não, mas ele disse no dia que ele gosta de todo mundo. É, que ele gosta de tudo. Ele não é fã do AC/DC. Mas foi demais. O rock não é uma música muito adequada ao São Paulo. Não, mas olha aqui. Que seja o glam rock. Não, ao contrário, por Alcorão. O São Paulo, numa das primeiras vezes que instituiu isso, foi com AC/DC. Curiosamente. Ah, é? E ontem o São Paulo aproveitou a entrada do Grêmio em campo e entrou junto. Que tornou confusa a situação, porque ao mesmo tempo quer vibrar tu, e se identificou com a música, que foi uma das que eles já entraram no Morumbi. E outra coisa, que eu fiquei torcendo que desse mais Grêmio ainda, porque na hora do hino nacional, todos eles iam enfileirado. Quando começou o hino do Rio Grande do Sul, o Rogério Ceni cagou e andou. Se virou, pegou a bola, mas é um pouco quê. É um pouco da reação dos jogadores de outros lugares do país quando acontece isso aqui no Rio Grande do Sul, né? Rapaz, porque no Rio Grande do Sul, pros gaúchos, o hino rio-grandense é mais importante que o hino nacional. Tu te imagina aí em São Paulo ouvindo o hino em São Paulo, o que tu faz? Mas vendo a cena ali dos 22 jogadores, 21 ficaram em posição e só um pouco se importou com o que estava acontecendo. E olha que eu gosto do Rogério Ceni, mas ali me revoltou. O Rogério Ceni conhece bem Porto Alegre, né? Ele sabe bem como é que acontece aqui. Isso aí já é usado, porque é um momento que ele tem que destabilizar. Então ele vai fazer as pessoas pensarem nele naquele momento. Isso é tática antes de entrar no campo. O cara conversa, o que nós vamos fazer? O Mr. P tem 1000 palestras e o Rogério Ceni tem 1000 jogos. É isso aí. Olha, vamos aos destaques comentados do Clique RMS, depois de dar esse abraço no Damião. Retribui esse abraço no Damião. Hoje é segunda-feira, 12 de setembro de 2011. Passamos pelos 10 anos do 11 de setembro. É, e nada aconteceu, né? Pelo menos agora deu tudo certinho. Aconteceu. O que houve? Depois tem aqui, eu acho que vai ter, não vai? Não vai ter. O que é, querido? Aconteceu o seguinte: um casal vai fazer amor num avião. E aí começaram a demorar demais no banheiro. É verdade. E dentro do avião suspeitaram que podia ser uma bomba. Que poderia ser alguma coisa, um atentado. E aí os caça do exército americano... Mas é que o cara tava demorando, né? Era uma bomba. O cara não conseguia. Bombado. Tá bêbado. Nos Estados Unidos rolou, né? Não levantou. E aí acabaram aterrissando em Nova York. Ao contrário, tava bêbado, demora. Isso aí. Era uma bombada, né? Hoje é dia do operador de rastreamento. Mas que tal? Que loucura, hein? Dia da recreação, dia da América Latina, dia da seresta ou da serenata e também dia das segundas intenções. Primeira serenata que eu dei com meu pai, eu era criança, cara. Acho que eu tinha, assim, a idade do Matheus ali, né? Que beleza. Foi com meu pai, assim, nós entramos pelo lado pra dar uma serenata pra umas amigas do pai, assim. Amiga do pai. Aí fomos lá no lado da casa, tinha um corredorzinho, assim. Beleza. Nós entrando em silêncio. Isso é que é a família. Em silêncio, Bagre é o mestre. Quando nós chegamos na janela, o primeiro acorde de violão, assim, a cachorrada bateu em nós. Saímos nós correndo com o violão pra cima e o cachorrado. Ô, Magnata, eu quero que tu me cumprimente aí, porque hoje é o dia da recreação. Parabéns, Paulo. Trabalho muito com recreação, né? Tu é recreacionista, né, Paulo? Recreacionista, galera. Tem que dar parabéns pro Porã também, que é o dia das segundas intenções. Isso. Eu tenho sempre uma segunda. Pessoal, que bom que vocês sabem disso. Que bom que você sabe. Descritivo. Tá bem. Tá lendo ali. Olha só. Sobe para 37 o número de cidades em situação de emergência em Santa Catarina. Quase 1 milhão de pessoas foram afetadas pelas chuvas no estado. A boa notícia é que a semana vai ser de tempo seco em todo o sul do Brasil. Feito! O que possibilita que os rios voltem a baixar e a população atingida pelas cheias possa começar a tentar voltar pra casa pra botar em ordem lá o que aconteceu. Três pessoas já, né? Um abraço especial pros meus amigos lá de Rio do Sul, diz que o centro da cidade tá um caos, o comércio foi muito afetado. Um abraço especial lá pro pessoal do Poço Ceola, o Grupo Ceola, Ricardo Ceola, seu Ceola. Abraço pra toda essa cidade de Rio do Sul que eu gosto tanto, conheço tanta gente lá, e Brusque também. Beijo pra Brusque também, Ana Ali, família, toda a rapaziada. É acreditar na força do ser humano, né? Da reconstrução, né? E como diz meu amigo Chico Barney, é meio bizarro o Jornal do Almoço ao vivo de Nova York, o Jornal Nacional ao vivo de Nova York, e não de Brusque, né? Ou de Rio do Sul, né? Porque Santa Catarina é meio que a Guiana catarinense, segundo o Chico Barney, e é mais ou menos isso, né? É verdade. É meio que olha, mas não olha. Mas naquela outra tragédia, o William Bonner apresentou um Jornal Nacional. Né? Sim, sim. Que aquela tragédia parece ter sido maior, eu acho. Não, São claro Lourenço. Foi, né? Foi. Foi um número de mortes, de gente atingida também, né? Mas... Manifestantes bloquearam os dois sentidos da BR-101 em Capivari de Baixo, no sul do estado, por volta das 11 da manhã desta segunda-feira. Cerca de 150 pessoas usaram nariz de palhaço e entregaram fatias de bolo a quem passava no local. O motivo do protesto é a paralisação nas obras de duplicação da BR-101 na região. O trânsito no local já foi totalmente liberado. Por que parou as obras ali? Como assim, cara? Temos que descansar também, né, cara? Qual é o país que fica Santa Catarina? Brasil? Cara. Acho que é o Brasil, né? Por isso que pararam as obras. É por isso que as obras estão paradas. É impressionante, né, cara? Não, o que eu acho impressionante... Não, não, não é mais impressionante. Não é impressionante. É padrão, natural. É normal. É o padrão. É assim que é. Agora eu acho que... Porque teve um ministro do Ministério dos Transportes que desviou dinheiro. Aí tinham que paralisar todas as obras para investigar de qual obra o ministro desviou dinheiro. Aí nós ganhamos esse... Presente. Esse presente, a não duplicação da série. Mas vocês não concordam com a lei de palhaço meio que quebra um pouco o clima da história? Eu gostei desse negócio de pedaço de bolo, Magnata. Eu acho um bom protesto começar a dar um pedacinho de bolo pra galera aí que tá com fome, né? O cara que rouba lá, ele vê, botaram até nariz. O cara fica dando risada. Como é que é a risada desse cara que roubou? Foi a coluna do Davi Coimbra na sexta ou no sábado, na zero hora, dizendo exatamente isso. Corta o clima, que protesto contra a corrupção, todo mundo é contra a corrupção, eu acho, né? Até o cara que é corrupto, ele deve ser meio contra a corrupção. Agora, quantos ninguém, outros que corrupção? Agora tu fica olhando assim pros caras assim, imagina o corrupto olhando assim, pá, uma passeada pra não roubar. Não, cara, eu vou parar. E uma passeada de 2 horas. Você que tá o dia inteiro parada, BR. Entendeu? Aí sim. Não, cara, eu não posso falar o que tinha que ser feito. Eu quero mandar um abraço a todo mundo que protesta, né? Porque quem protesta tá um passo à frente de alguma forma. Eu acho que vocês estão certos e tudo mais. Mas infelizmente parece que as coisas Eu trocaria o nariz de palhaço por metralhadoras. E assustar mais os caras, né? Não, isso, e outra coisa, só a devolução dessas granas que os caras são parados aí, né? Na verdade, ó, tem um momento aqui que achamos que o fulano de tal tá desviando tanto de grana. Só essa grana aí são cifras que poderiam ajudar já pra terminar. Tem que devolver a grana. Não adianta, e a grana onde é que tá, cara? É verdade, amigo, é verdade. Esse é o país que vivemos, o país chamado Brasil. Caos e desordem devia estar estampado na bandeira nacional. É verdade, Marcelo. Obrigado, Marcelo e Marcelino. Gostei muito das celebrações do 11 de setembro. É verdade. Gostei muito. Daqui a pouquinho no teu espaço vocês falam aí, tá? As festividades do 11 de setembro. É verdade. Cala a boca, Marcelo. Decretada a prisão de 3 PMs suspeitos de matar a juíza Patrícia Ascioli em 11 de agosto no Rio. Pô, já faz um mês isso, cara. Policiais já estavam presos porque são acusados de participar de outro assassinato. Meu Deus. Melhores escolas públicas do Enem são federais, militares ou de ensino técnico. Bom. Chamados colégios de aplicação ligados às universidades públicas sempre ocupam posição de destaque nos rankings do Enem. É porque eles têm os mesmos professores das universidades, com doutorado, mestrado. E é muito mais pegado. Normalmente tem turno integral, os alunos ficam de manhã e de tarde, são os melhores colégios. E tem seleção pra entrar, né? Colégio militar assim, eu lembro. Colégio militar sempre os caras passavam. O Padilho, um amigo meu, estudou colégio militar, passou naturalmente na URGS. Fez uma prova como se fosse uma prova, assim, sabe? Fez ali a provinha, passou em arquitetura. Limpou de banheiro, Padilha, né? Ah, o Padilha limpou muito banheiro, tá? Que tá nos ouvindo em Balneário Camboriú agora. Construindo casa. Cara, que saudade de lá, cara. Durante a sexta parada da diversidade que ocorreu ontem na Beira Mar Norte, aqui em Floripa. Foi maravilhoso. Uma travesti teria sido agredida por funcionários da prefeitura no fim da noite. Lamentável. Segundo o relato da vítima, 2 funcionários da Concap a abordaram e a ameaçaram. Eles teriam dado chutes nas costas da vítima e também na barriga. 2 lixeiros, cara. Hã? Com Capio? É, os carinhos. Exato. Os carinhos, né? A Parada da Diversidade coloriu a Avenida Beira-Mar Norte neste domingo. Maravilhosa. Com o tema Por que seu amor pode e o meu não? A intenção da parada foi propor um questionamento para o combate ao racismo, ao machismo e à homofobia. Contra a homofobia, contra a pedofilia, contra a homossexualidade. Que isso? Mas que é isso, né? Que isso? Contra o hétero. Que é isso, cara? Não. Tem muita gente que dá pau. Tem muita gente que dá pau nessa. Recebe. Neila quer um mundo homoafetivo, né? Tem que dar pau, tem que o dar pau. O banheiro masculino é o que mais tem, uma pauleira lá. Uma pauleira. Tem que dar fecha o pau. É. Tem que dar pau. Às vezes fecha o pau. Ao ar livre. Dificilmente fecha o pau no banheiro feminino, né? Fecha mais pau no banheiro masculino. Mais fecha, mais fecha. De vez em quando. Cara, eram estes os destaques comentados do Clique RBS. Antes de passar a palavra pro Marcelo, quero fazer um agradecimento especial. Obrigado, ao capitão Maciel do Boy, ao seu coronel, Maciel, por terem me conferido o diploma de amigo do Boy. Olê! Eu sou amigo do Boy. Eu sou amigo da Girl Boy. Maravilhoso. Amigo da Brigada Militar. Maravilhoso. E estou aqui para defender as intenções da Brigada Militar. Maravilhoso. É, como filho de brigadiano e neto de coronel da Brigada Militar, eu quero propagar isto aos quatro ventos. Legal. Muito obrigado. Grande abraço ao Boy. Tamo junto. Também sou amigo do Boy, do Office Boy, do Motoboy. Também de Boy, animal. Boy, é Boy. Batalhão de Operações Especiais. Tá bom. Eu bombeiro também, né? É. Os bombeiros também, né? Bom. Os bombeiros também. É verdade. Eu sou amigo do Põe. Sou amigo do Teddy Boy. Tá bem. 2019, vamos dar. É verdade, amigo. O americano é preto com duas lagostas vivas escondidas. Sabe aonde, amigo? Aonde, Marcelo? Onde vocês imaginam que ele botou? É verdade. No saco. Vocês não imaginam. É verdade. Você o que não fez esse americano? Você não imagina o que de fez. De Delaware. Delaware. Cuidado a pronúncia, cara. É verdade. Estado de Mississippi. Ah, lá no Mississippi tem muita lagosta. É verdade. Ele escondeu duas lagostas lá dentro da bermuda, amigo. É verdade. Verdade. Sabe onde elas estavam penduradas? Aonde estavam penduradas? No bolso, né? As garrinhas assim, segurando, sabe aonde? No bolso, no tecido do bolso. No tecido da bermuda. É verdade. Tinha duas bolas ali que elas ficavam segurando. É verdade. Agarrou ali e ficou. É verdade. E uma britânica achou sapo vivo numa embalagem de salada, meu. É verdade. Sabia lá. Pelo menos estava vivo. Salada... É o Frogs. Consciência ecológica, né, amigo? É verdade. Eu encontrei uma perereca esses dias. Para de falar, meu. É verdade. Ela comprou uma salada em supermercado londrino. É verdade. Lá tem muita salada. É verdade. Cara, tem muito sapo na salada. É verdade. Muito frog, né? Saladinha é o famoso frog, green frog. É verdade, green frog. Cala a boca, Marcelino. Quem manda cala a boca é aquele rapaz ali. É o povo que te manda cala a boca, seu estúpido. É verdade. Olha como tá legal. Notícia aqui, vocês não imaginam o que é que aconteceu. O que que aconteceu, Marcelo? O que que aconteceu, Marcelo? Uma vampira foi presa por morder o pescoço de um homem nos Estados Unidos. É verdade. Foi em São Petersburgo, na Flórida. Josefine Smith. É nome de vampira. Tem muita vampira. Tá aí a dica pro cara lançar uma van, né? É verdade. Vampira. Tem 22 anos ela e atacou Milton Ellis de 69 anos. É verdade, anos. Logo agora que tava com 69. Mas o velho fica bem quieto. É verdade. Fica o questionamento. Qual, Marcelo? Até quando vamos aguentar os vampiros no meio da nossa sociedade? É verdade, Marcelo, é verdade. Agora sim, já o passeata contra. A grande vantagem dessa Josefina é que ela não tem bafo de alho. Né, porque vampiro... Não pode comer. É verdade. Josefina, então, foi morta pelo policial que martelou uma estaca de ouro no seu coração. É verdade. Um abraço pro tio Vampiros ali do acampamento Farroupilha. E essas foram as notícias desse início. Não acabei ainda. Não acabei ainda. As notícias desse início de semana. É verdade. Vai, Pikachu. Obrigado, Marcelo. Vai, Mr. Pikachu. Vamos ajudar a Andressa. A Andressa manda um e-mail pro Cachê. O Cachê já tá tentando há faz tempo. Ah, sim. Aliás, boas férias pro Cachê. Tá fechando. Aliás, é o melhor dia de férias. É mesmo. Essa é a boa notícia. É o melhor. Brasil! O Cagê está em férias. Sabe que eu até suspeitei que poderia ter sido o Cagê no caso do avião. O avião, os caras fazendo sexo. Ai, mas... demorou pra levantar, né? Mas aí tinha sexo só envolvido. Faz a piada porque ele não tá aqui. E nós falamos, nós lembramos o Cagê porque Andressa é o nome da esposa. Isso, essa é outra da, Andressa. Que o Cagê tentou viajar sozinho, levando ela na balada no sábado, na Balari, em Santa Maria, mas ela não desistiu de ficar com ele. E segue em frente. Beijo pra rapaziada de Santa Maria, que foi de novo nos ver. A cidade que a gente mais foi, sempre tem gente querendo nos ver. Cada vez mais. Beijo pra Silvana e toda a turma lá. Muito obrigado. Que valeu. Bacana. Abraço, Nilvo da Balari, toda a turma. Atlético da Santa Maria também, né? Fabiano, Tiaguinho. Grande Fabiano. Aí, toda a rapaziada. Boa tarde, bebês. Tudo belezinho? E um abraço especial pro amigo do Potter, Beto Xavier, né? Matheus Gamino Gomes. Quebrou o espelho. Igual o Beto Xavier. Opa. E pra Silvana também. Agora detonou o pobre do Beto Xavier. O espelho quebrado no camarim foi ele. Quebrou o espelho. Tem que ser dito. Ele foi encostar o pezinho e... Pimba! Bom, tudo belezinha? É assim que diria o Flávio Júnior, mais conhecido por Piri. Ah, oh, Piri! Piri! Piri, piri, piri, piri, piri, piri, piri, piri, piri, piri, piri, piri, piri. Meu nome é Andressa, moro em Pelotas e tô mandando esse e-mail pra vocês hoje, porque meu namorado terminou comigo em pleno 7 de setembro. Ah, não, isso não se faz. Não. Ela marchou no 7 de setembro. E mais do que isso, ele pediu uma independência. A outra opção era morte. Deu. E aí ela coloca aqui, ele terminou 7 de setembro sem motivo algum. Poxa, demos uns motivos aqui, né? No mínimo 3. Ela marchou, pediu independência ou era morte. Ele deu opção pra ela, independência ou morte. E quero pedir a ele mais uma chance de provar que sou capaz de fazê-lo feliz. Mais uma chance de amar plenamente. Como é o nome dele? Piri. O Piri. Piri. Ah, Flávio, por favor, Piri. É Piri. Piri de perigoso. Não, não tem jeito. Eu amo demais ele. Eu amo ele demais. E pra provar que amo, tô mandando esse e-mail. Não, manda ele fotos. Ele sabe que sou capaz de fazer loucuras por ele. E se ele não levar em conta isso que está acontecendo agora... Pode ter certeza que não vou desistir do meu amor. Então manda vídeos logo. Não sou uma pessoa de fazer esse tipo de coisa, mas realmente amo ele e não vou desistir. Andressa e Flávio Júnior. Se o cara acabou, o cara é o cagalhão, o cara nunca acaba o relacionamento. Quando o cara acaba, porque não tem mais nada. Não quer mais saber. Já deu pra bola. E tem que, os jovens têm que aprender o negócio. Quando o cara acaba é porque tem outra. Não. Mas quando o cara acaba é porque ele quer voltar. Eu não entendo, às vezes, os códigos de vocês homens, Pi. É que eu não tenho sexo, então eu fico olhando meio perturbado. Pra quem não sabe, o Pi pelado é que nem o Ken. Ken da Barbie pelada é o Pi pelado, não é nada ali. Mas tu não tem sexo desde quando? Desde que eu nasci. Desde que ele casou. Desde que ele casou, eu não tenho mais sexo. Depois que casou. A Ludmel teve, Vai, Potter. Frases antes de morrer ditas para as mulheres. Boa. Com TPM. Meu Deus. Quem manda pra gente é o Ricardo Mulher Teixeira. Mulher com TPM só matando mesmo. Ele pede pra mandar um pote, ficar tranquilo, Almir. Pode ficar tranquilo, Almir. Que hoje vou chegar cedo em casa pra minha esposa, Pamela, que eu amo muito. Hoje eu vou chegar cedo em casa também. Chega pra mulher que tá com TPM e fala assim. Que eu amo muito. Pá! Mas tu tá virado num bagulho, hein? Meu caraca, meu! Acorretiro. E sai correndo, né? Aí morte súbita. Eu não vou fazer nada disso que tu tá mandando. Viu, pô? Ei! Ô, gordinha! Traz uma ceva lá pra mim! E dá o tapa na mão, né? Vai lá, velha! Vai lá, velha, pega pra mim lá. Vem cá, chega aqui pertinho. Olha só. Tira essa calça aí que tu tá parecendo a Free Willy. Bem pertinho, né? E a última frase, antes da morte, para uma mulher com TPM é: eu vou sair com meus amigos aí, olha aqui, ó. Não tenho hora pra voltar! Homens! Vai, meu compadre! Vou mandar um grande abraço ao pessoal da Docile, que é de. Ah, Docile, meu amor! Docile, rapaz! Deus. Manda abraço pra todo mundo aí, felicidade. A gente esteve lá fazendo show lá em Estrela, na verdade, mas eles são uma fábrica lá de Lajeado, muito três irmãos. Bom. Combina com essa aí. Cidade, Estrela. É, tu acha? Combina. Lajeado também. Se bem que Lages combina mais. Deixa eu dar um toque aí, hoje é o último dia pra inscrição no Enem. Boa! No simulado do Enem, o pré-vestibular.ufsc.br. Qual é o site? Pré-vestibular, sem acento, evidentemente. E sem hífen? Sem hífen, sem nada. Pré-vestibular. Boa. Ponto UF de faca, S não, de F de faculdade, né? Federal. É, federal, perdão. S de Santa e C isso. De Catarina. UFSCUFSC.br. Se se inscreve, faz de graça de um computador mais próximo de você. Show de bola. Simulado hein? Enem. E é pra todo o Brasil. Todo o Brasil. O bom. Nego velho falando com o amigo dele. Che, querido, tu sabe que a minha irmã você foi pra São Paulo com uma mão na frente e a outra atrás. Bah. É sério, nego velho, mas e como ela tá agora? Olha, querido, tá louca de bens. Tupiu de grana nos bolsos, querido. E como é que ela conseguiu isso? Barbada, querido, só tirou a mão da frente. Vai ver com o pai. E é de trás. Não, é meu irmão, cara. E aí, meu porazinho querido? Eu vou lá também aqui com umas frasezinhas machistas. Vai, vai, vai. Estava Deus ceando com Adão. Adão. Quando este o indaga: Senhor, quem lavará a nossa louça? E assim Deus criou a mulher. Gênesis capítulo 14, versículo 11. Tá lá escrito. Tá lá. Mulher é igual a máquina de lavar roupa, faz um barulho do caramba, mas no final acaba lavando a louça, né? Lava, lava. A roupa, bobo. A roupa, a louça, enfim. Lava tudo. Tudo. Tem que lavar o chão, a pia. Faz tudo. Barulho. Macho que é macho divide as tarefas de casa. A mulher cuida do bebê e o homem da babá. Velha! Minha velha! Mulher só sabe contar até seis. Quatro ou seis. É, por causa da boca do fogão. Ou seja, dependendo da boca do fogão. Tem fogão de cinco. Tem fogão de cinco, tem cinco agora. É, uma garantia no meio, né? Mais um número pra vocês, quatro, mulher. 4, 5, 6. Tem uns caras que se arriscam também, os caras andam com umas babás às vezes, né, cara? Passeando no brique ali, assim. Ah, tu tem visto isso? Não, olhei outro dia, me apavorei, cara. Fiquei te pensando... apavorou, é, Gubari? Por que que não sou eu? É que tem que saber. Não, por isso. Fica fiquei pensando na coragem. Esposa, né? A coragem da mulher. Essa mulher confiava no taco dela, cara. Era bem pior que a babá. Ou então a mulher tá com outras intenções mesmo. É, o Judiló também. O Judiló era casado com a Sienna Miller, que é uma mulher espetacular, e traiu o Judiló e pegou a babá. Tu vê. Mas o homem trai. A Judiló. O homem que trai, não trai. Não, eu vou falar uma coisa séria. E atenção. O homem que trai. E atenção. Pi, vê se tu concorda comigo. Ele não trai em função da sua companheira. Ele trai em função de si próprio. Baita frase! Eu acho que essa é a Petra. É Petra. Não é culpa da mulher se o cara trai, é culpa do cara. É, o cara é que é vagabundo, é cachorro, ovelheiro, é doente, é tarado, é sabe lá o que for, entendeu? Não sei falar isso porque eu nunca traí. Que coisa. Passa na cabeça. Tem que ser, impressionante. Não é fácil a vida. Ele não trai, cara. Nem pra mulher, nem pro homem. Se ele tá feliz, ele não trai, cara. Se ele tá com a mulher que ele gosta, com a pessoa que ele gosta, ele não trai. Para, culpado, olha só. É Tetra. Para, culpado. Falou tudo. Não, é sério. Mas é. Eu gosto. Ele trai porque muitas vezes ele busca uma coisa que ele não tá ganhando. Se a mulher começou a encher o saco do cara, ela vai levar uma. Aí vai. Bom, mas aí ele já não vai estar feliz. Aí fica ele já fica tá a dica pra você que tá enchendo o saco do seu marido. Não enche o saco do seu marido que ele vai sair. Quando o Neto tá sendo sincero, as pálpebras dele começam a ficar caidinhas. Dá uma caidinha. Baixo farol, baixo farol. Pra você piadinha. Olha, eu conheço meu compadre sincero. Eu acho que as pessoas, os homens que traem agora, ficaram confortáveis com essa informação que tu veio a trazer aqui. De que isso é uma doença, né? Então, se é uma doença, isso deve ter um tratamento, deve ter uma cura. Deve ter. É. Ou pelo menos um tratamento, né? No mínimo um tratamento. Acho interessante. Acho interessante. Choque. Tu nunca ouviu falar na cura desse tratamento aí, né? Nunca precisou, né, Porã? Nunca precisei. Mas então encerramos, né? Não, tem mais. Tem mais. É puro machismo. É puro machismo dizer que a mulher dirige mal. O fogão lá de casa ainda não tem nenhum amassado. Ah, eu não entendo por que a mulher acha ruim quando dizemos que elas dirigem mal. Eu nem ligo quando dizem que eu sou péssimo pra lavar louça. Agora acabou, minha velha. Aí, velha. Valeu. Vai, Maurício. Agora que as águas do rio baixaram, o Vale do Itajaí precisa da sua solidariedade. Boa. Mostre que você tem atitude. Doe alimentos, água, cobertores, colchões, produtos de higiene, produtos de limpeza. Contate a Defesa Civil do seu município pra encaminhar a sua doação. Em Blumenau, você entrega a sua doação na Rua Bahia, 4.333. a gente conta com você, um pedido da Atlântida, uma rádio sempre no caminho do bem. Boa, Amaral! No do bem. Obrigado, Amaral. Essa rua Bahia é uma festa lá em Blumenau. É onde passa o trio elétrico. Bahia, trio elétrico. Arder. 28 minutos para as duas, vamos fazer aqui os classificados do Pretinho para intercâmbio inteligente da Egali Intercâmbio. Acesse egali.com.br. É clá-clá, é clá-clá, é clá-clá. Classificados do Pretinho. Duas ofertas da nossa audiência. A primeira é uma bela oportunidade para quem curte praia, gente bonita e um bom investimento. Sou eu. O cara tá vendendo uma bela casa de alvenaria, dois quartos, varanda e garagem totalmente mobiliada na Pinheira. Ah, que delírio! Praia da Pinheira, em Palhoça, Santa Catarina. É local de fácil acesso, no acesso entre a Pinheira e a Praia do Sonho, próximo à praia e na região ao lado da Guarda do Embaú. É nudismo? É nudismo? Quê? Nudismo? Não é nudismo nada, cara. Acho que tem muita gente pelada lá, sim. Lá na Pinheira vai muita gente com pinto de fora. Quem tiver interesse em obter fotos e informações, mande o contato pelo e-mail casadafamilia.pinheira@gmail.com. Muito bom. Quanto que tá pedindo? Não mandaram o valor, Almir. Casa da Família, manda um e-mail lá, casadafamilia.pinheira@gmail.com. Quando não manda o valor, vem o golpe depois. Ah, que isso, cara. E mais uma aqui. Galera do Pretinho, meu nome é Antônio, moro em Porto Alegre, tô querendo vender uma pequena coleção de camisas de futebol. São todas oficiais e estão em ótimo estado. Paguei em média R$150 cada uma. São elas, camisa do Bayern de Munique preta, que é o segundo uniforme de 2009, tamanho G. Bah, linda, sim. Camisa da Espanha, primeiro uniforme de 2008, comprada em 2009, tamanho G. Camisa da Holanda, primeiro uniforme de 2008, comprada em 2009, tamanho M. Deve ter comprado pra mulher dele. Vendo cada uma por apenas R$40. Só? Camisa de futebol, @yahoo.com.br. Samuel Rosa, @hotmail.com. Samuel Rosa do skank que tem mais. Samuel Rosa, o Duda Calvin da Tequila Baby. Ah, eu tenho mesmo, Fete. Como é que você também, sabe? Eu também, é claro. Infelizmente, Duda Calvin não cabe mais nenhuma camiseta. Não chego nem perto da quantidade de camisetas que o Duda Calvin tem. Tem mais de mil, né? Mais de mil camisetas. Verdade. Não, o Mr. P também tem muitas camisas. Também tem, né, P? É verdade. É. O Duda tem mais. É verdade. Ah, eu tenho, sim. Tenho muito mais do que você quer. Eu vou te mostrar onde é que eu caibo. O Pio, o Fetter, eles gostam de camiseta. O Duda coleciona, né? Coleciona, eu tenho, sim. Atrás, troca, eu não sei se coleciona. Quem coleciona não usa, né? Eu já fiz uma matéria do patrão na casa dele lá e ele tem um guarda-roupa especial. Isso aí. Penduradinho. Lembra, Potter? Quando foi lá em casa? Foi demais aquela noite. Aquele tempo, Potter. É, aquele show, né? Ô, meu, quero mandar, antes de chamar o Almir aqui, um abraço pro Vidal Lon Neto, que tá de aniversário hoje, fazendo 16 anos. Vidal, obrigado, querido, pela audiência e parceria. O guri ouve direto o Pretinho Básico, tá sempre com a gente. A gente vai estar em Floripa, Vidal, de 4 a 9 de outubro. E a gente quer... Oi? Não é 4 a 7, meu querido? 4, 5, 6, 7. É 8, 9 é sábado. Aqui eu vou ficar 8 e 9 lá. Isso aí, vamos estar de 4 a 7 em Floripa. Vai pintar no morro aqui da Cruz e conhecer a galera do Pretinho. Vamos tirar umas fotos junto. 25 minutos para as duas. Vai ficar em Floripa, meu querido? Eu vou ficar em Floripa, amigo. Então já está marcado nosso futebol. Boa! Nosso futebol. Eu, a minha família contra a tua família. Vamos fazer um churrasco, uma tainha assada. Isso que é programa de boa. Futebolzinho com a família do Almir. Onde é que vai ser? Na beira da praia ou na quadrinha que tem na tua casa? Vai ser subindo a serra. Subindo a serra. Que o campo um pouquinho... Íngreme. Goleiro de tijolo. Na serra do Rio do Raspo ali, cara. No meio da rua, cara. Tá bem. Dá pra fazer um jogo muito legal, cara. Vamos fazer um jogo legal. Tu vais curtir. Vou curtir muito. Afu. Ô, se todo gaúcho fosse que nem tu, mano. Pô, obrigado, Kiel. Quem me dera que todo ser humano fosse igual você. Obrigado, Almirzinho. Magnânimo. Obrigado, Almirzinho. Tamo junto. Gente, estamos na área da ventanilidade, né? Ventanilidade? Ventanilidade, que é a forma de conseguir coisa... É energia? Energia eólica. Exatamente. Não, não tem a ver com óleo. Não, é eólica, do vento. Com vento. Só com vento. Sem óleo. Tá, sem tá óleo. Bom, tá bom. É ventólica. Isso, ventólica. A energia ventólica é o seguinte... É aqueles famosos cotovelo que tem ali na... Catavento. Os cotovelo que tem em torres ali. Que é osório. É a camada de osório. Os caras não acertam nada, Almir. Mas não dá uma dentro. Desculpa. Não acerta nada, cara. Aí, tu vai montar aquilo aonde, Almir? Eu vou montar os cotovelo que muita gente reclama que são feios, né? Catavento. Ali de torres. Osório. Parque Eólico de Osório. Aonde vai ser? Eu já bebi pra caralho. Já bebeu agora? Eu não vou aguentar mais. Na segunda-feira, papo de louco, eu já falei pra vocês, não tem óleo envolvido, gente. Tá bom, é os cotovelos ali de tudo. Vai lá. Vamos fazer os cotovelos agora sem atrapalhar a visão do ser humano. Como, Como? Como? Subterrâneo. Boa. Os cotovelos pra pegar vento subterrâneo, gente. Embaixo da água. Tem muito debaixo vento embaixo da terra. O famoso, muito vento. É o famoso túnel de vento, né? Túnel de vento. Túnel do Vale do Itajaí. Ah, é? Embaixo ali tem um monte de vento ali. E aí, enterra o negócio, e aí é show de bola. Vai tá fazer bem, muita energia. Bem, show, tá, de gente? Bola. É o Mickey de Mania, né? .com.br. Código do cupom. Qual é? P-O-R-A... E G O U. Voltamos em seguida. Estamos de volta com o Pretinho Básico ao vivão pela grande rede Atlântida para todo o sul do Brasil. 16 minutos para as duas, estamos já aqui com avançado atraso, doutor Alceu. Se é que é possível. Como é que é, doutor? É isso aí, avançado doutor. Atraso. Agora no Pretinho Básico. Bola nas costas. Diz aí, doutor Alceu. Doutor Peter, os gaúchos ganharam e os catarinenses empataram no Brasileirão, doutor podia Peter. Ser pior, né, doutor Alceu? Tava perdendo 2-0. O Grêmio e o Inter ganharam e o Figueirense e o Bahia empataram. E aí, Dali? Toma a boca cheia agora de aplauso, cara. Mas o Joinville ganhou, O Joinville ganhou. Mas aí a seleção. 5-2 em cima do querido Brasil. E ontem mais uma vez o árbitro me perseguiu, cara. E o Corinthians. Não dá pra viver aqui no Brasil, cara. E o Coritiba meteu 5 no Botafogo. Meteu. Cara. Botafogo lá no G4. Tomou 5 do Coritiba. Pra tu ver como tá parelho o troço. O Botafogo e o Grêmio tem um jogo a menos no campeonato e o Santos tem 2. Isso. Justamente contra o Botafogo e o Grêmio. Por isso que lance, hein, cara? Boa interpretação. Doutor Peter! Obrigado, Castelhano. Grande abraço aí, doutor. O Wagner Mancini não é mais o técnico do Pera! Cara, ele chegou a ser. Bem, cara. Eu acho que o Ceará vai cair. O Ricardo Gomes saiu da UTI. Já tá no quarto privativo. Boa, show. Que bom, né? Já tá no quarto. Ótima notícia. Privativo. Quarto dia de... O Brasil já tá na Argentina, doutor Peter. Vai jogar quarta-feira com os gringos. E o Damião tá lá, é o Astro. É o Astro. Não, o Astro é o Herculano. Tá todo mundo lá, né? Minha pedra metista. Minha Ronaldinho. Não, o Astro é o Ronaldinho. O Astro, assim, o assunto do momento é o Damião, né? Exatamente, é o Damião. Fez 3 gols e ainda falou Atlântida lá. Não é fazer 3 gols, né, cara? Fez 3 gols contra o Palmeiras em São Paulo. É verdade. Não, e numa partida que o Inter não jogou bem. Exatamente. Não, ganhou a partida pressionado pelo Muriel Palmeiras. Foi muito bem, eu também. E mais do que isso, fez o último gol da seleção brasileira, E o terceiro gol, gol de pelada, assim. Não, né? Ele não olhou pra bola no terceiro gol. Jogando na praia, ele tá jogando na praia. Chinelhou, ali ele chinelhou. Ah, tá aqui, eu vou olhar pra lá e vou bater, então. Ó o goleiro. Que é isso? Fica a dica aos jogadores que todos os jogadores que se aproximam de bola, crescem. Todos. É verdade. Isso é 100%. É verdade. Todos que viram nosso amigo, a gente uma energia positiva engloba a pessoa. Assim, independente do time. O Simon do lado do Grêmio no momento e o Leandro Damião do lado do Grêmio. É isso aí. Fernando, absoluto. O Mário Fernandes já teve aqui também. Teve várias vezes. Tava meio sumido. Não, deu uma sumida. E outra. Sempre o Mário Fernandes vinha, ele sumia. Ele sumiu. E um cara veio e nos deu um balão, né? Diz que vinha e não veio. O Roger. Júnior Viçosa. E hoje tá no Sport, jogando no Sport. Tu vê só. Júnior Viçosa tá mal. A maldição do bola. Eu não queria falar isso, mas também tem a maldição. Tem. Hoje tem bola, 8 da noite na Atlântida. Quem é que vem? E tem também um joguinho de tênis bem falhado hoje, doutor Peter. 5 da tarde. Só. O Djokovic com o Nadal é a final do World Open. O Nadal não é natação. Permissão pra ti, feita pra gente. É o World Open. Será que não andaram ligando pro bola, o coordenador da Atlântida Floripa, elogiando ele, dizendo emocionado? O Daniel te ofereceu uma música, cara. O bola da Atlântida. Aí ele falou Porto Alegre, ficou aquela dúvida, né? Boa. Mas até ali. Só fazer um registro, né? Do basquete brasileiro masculino que volta às Olimpíadas. Demais, desde 96 o Brasil não vai a uma Olimpíada. E eu que sou fã de basquete, joguei basquete. E acompanhamos aquela geração era maravilhosa armador, de Oscar, Marcel e tantos outros. Carioquinha. Pô, era demais. E realmente o Brasil tá por méritos. Voltou. O Ari Vidal, que era o treinador. Sim. E foi foi técnico da Pit Corinthians aqui, que também fez história no basquete brasileiro, time de Santa Cruz, né? É bom de armação, né, Porã? Muito legal, sou bem bom de armação também. É ala, pô. Porã é pivô. Eu sou pivô. Todas as crises, geralmente eu sou pivô, mas é verdade. Depois, desde 96, o Brasil não se classificava para uma Olimpíada, vai estar em Londres. Bem lembrado, Porã. Cara, por que eu não deixo o Porã falar sério, cara? Quando ele fala, toca, dá nele. Ele queria fazer o lance certo dele, cara, falar sério sobre o basquete. Era isso, doutor Alceu? É, bapa aberta. Feito 12 minutos pras duas. Fala, Marcos. Parabéns pro Brasil. Aconteceu. Desde que tu fale sozinho, tu pode falar. Um dia duplamente especial pra Atlântida aqui. Primeiro, o Leandro Damião nos dedica, né, um gol no Fantástico. Certo. Segundo, uma marca de chocolate. Houve no programa aqui um jargão que a gente lançou, quer aplauso, então toma. E nos meio que adota esse jargão, que adota beleza, o nosso bordão aqui do programa. E nos presenteia com chocolate. Olha aqui que beleza, a gente tá ganhando, eu vou twittar agora. São 7 caixas de chocolate com 7 sabores diferentes. Meu Deus! Tá bom o chocolate, hein? Tá bom. Eu peguei os 7. O Neto pegou uns 8. Meio amargo ao leite e preto e branco. Eu comi todos aqui que eu tinha. Peguei flocos. Flocos. Tem aqui. Amendoim. Ao leite, amendoim. Meio amargo, branco. Meio amargo. Você preferiu ao leite. Pô, meio amargo é demais pra... comer um chocolatinho meio amargo tomando um vinho. Café. É mesmo. E o morango. E morango. O que aconteceu foi o seguinte, essa marca de chocolate chamada Aplauso, começaram a acompanhar no Pretinho, a gente lendo um monte de e-mail de gente, quer aplauso. Lembra, cara da academia, guria gostosa e tudo mais. Isso aí. Nos mandando aqui, eles curtiram tanto que resolveram até adotar o bordão, meu. Então eles vão usar nas peças publicitárias do chocolate Aplauso. Você vai ver aqui na embalagem, não tem ainda, mas você vai ver em outdoor, em busdoor, em revista, quer aplauso, então toma. Ah, que beleza. E não só isso, meu, eles vão presentear ouvintes do Pretinho Básico que mandarem e-mail falando de figurinhas que querem aplauso, essas figurinhas certo, que querem se aparecer. Pô, que legal. E-mails mandados para pretinhobásico@atlantida.com.br com o subject ali, o assunto quer aplauso, vão ser selecionados, lidos aqui e concorrem aí um monte de prêmios. É mais um ou menos como no Twitter. No Twitter. O neguinho que nos detona no Twitter quer aplauso, é isso? Quer aplauso. Quer aparecer. Que beleza. Tá bom. Sensacional. Então, a promoção vai funcionar assim, ó. O cara manda e-mail então pra cá, pro pretinhobásico@atlantida.com.br, escrevendo um amigo que quer aplauso. O cara que quer aparecer na academia, na biblioteca, no escritório, aquele exibidinho. Pode ser uma lista de características, como a gente leu esses dias aí, a menininha que gostava de música, que curtia um site... Cara do cinema, que ninguém lembra? Conhecia. Qual é o filme preferido? Cinema. Ah, tu não conhece. É, exatamente. E aí o importante é que seja engraçado pra ser selecionado aqui. Claro. Que tem o assunto quer aplauso. E aí se o e-mail do cara, se o e-mail do ouvinte for lido aqui no ar, ele e o amigo... vão ganhar 7 caixas de chocolate Aplauso, cada um. Uma de cada sabor. São 7 pra ti e 7 pro amigo. São 7 caixas. Cada caixa tem 7 chocolates. 49 chocolates. 49 vezes 2. Quanto é que vai dar isso aí? Ah, 98. 98 chocolates. Não, tá aqui, ó. Quase 10 quilos de chocolate. Que é isso? Tá? Só tem que se ligar pra mandar um e-mail pro pretinhobásico@atlantida.com.br. O assunto é quer aplauso. Muito essa bom. Promoção aí do chocolate Aplauso. Pô, obrigado, aqui no Pretinho Básico. Quer aplauso? Quer aplauso? Então toma, mano. Valeu, vamos girar abraço aí. Abraço aí pra vai galera daí, do vai daí por aqui, Pi. Ficar solteiro porque não há opção no momento ou pra se atirar pra qualquer um? Se atirar pra qualquer um. Solteiro ou solteira? Tanto faz. O John Dias, ele vem sério aqui. Ele vem sério, preparem-se para o desabafo dele. Para o questionamento dele. Repito, ele diz no início do e-mail: ficar solteiro porque não há opção no momento ou para se atirar para qualquer um ou qualquer uma? Se divertir e aproveitar aproveitar a vida para alguns. Mas a pergunta é: por que as pessoas, na sua grande maioria, ficam aí adorando o tal do ficar? Outro dia alguém chegou para mim e disse: peguei 5 minas na balada. O quê? Cara, pegar pra mim, diz ele, significa pegar uma maçã, uma laranja, um objeto. Por que sair beijando todo mundo? O máximo que você pode conseguir é uma herpes. Não. Olha, tem mais que herpes. Ou se for mais além, pode pegar algumas... Pode pegar barriga. DSTs. Provavelmente quem sai beijando todo mundo está ouvindo isso, não sabe o que é DST. Alguém que diga. Doença sexualmente transmissível. Mas deve ter alguém que diga nesse momento, mas tu tá dizendo isso porque não pega ninguém. Caro amigo, tá dizendo se esse é o seu conceito de pegar alguém, eu não pego ninguém mesmo. Mas há uma diferença. Meu exame de sangue sai limpo, limpinho. Eu também. Tô pegando só também. Cabelinho nos olhos. Você, homem que defende a ideia de que se pegar todas, você é o cara, lhe pergunto, de que vale pegar todas pra sentir o cara e não conseguir fazer uma só mulher feliz? Daí, mas se o cara fazer... Baita frase, é tetra. E você, mulher, que adora ficar... Tá aplaudindo por quê? Você não merece o respeito lá, de ninguém. Se deu o valor, mulher. Você não é um objeto. Você ainda tem solução. Mas você, mulher, que adora sair na noite pra ver se consegue uns dois homens por final de semana, se embebeda até a morte, você não tem mais jeito e merece ser excluída da sociedade. Não merece. Essa mulher tem que ser incluída. Tem uma sociedade. Essa mulher aí tem que ser incluída na sociedade. Incluída na sociedade. Concordo. Entendeu? Sinto em dizer, mas você vai engravidar e nem vai saber quem é o pai. Se usar camisinha, isso, não. John Dias. Isso vai se repetir umas duas ou três vezes e talvez na terceira você saiba. Quem invade o espaço dela. Eu vou pegar o John Dias hoje e vou pra sauna. Ele vai assumir o filho e vocês vão passar fome pelo resto da vida. Que isso? Mama, que outra revolta nesse coraçãozinho. Então pare e pense, vale a pena tudo isso? Vale! John Dias de Viamão, estes e outros posts estão no meu blog. Qual é teu lance, cara? A vida na melhor visão.blogspot.com.br. Que nome tá legal, né? Cara, pô, tá John Dias é nosso amigo e tá louco, enlouqueceu. Acho que ele tenta escutar o Pretinho. Pode ter sido. Enlouqueceu. Duas coisas enlouquecem o ser humano: escutar o Pretinho e fazer o Pretinho. Doutor Alceu, ancorar o Pretinho. Doutor Alceu, hoje é seu aniversário, doutor Alceu. Obrigado pela lembrança. Parabéns, doutor Alceu. Quero até lhe dar um presente aqui, um aplauso, doutor Alceu. Aê, quantos anos, doutor Alceu? Doutor Peter, na última contagem, era 70. Passou dos 80 já, doutor? Já passou, mas o senhor tá muito bem de forma física, tá muito bem conservado, doutor Alceu. É que eu sou negão, né, doutor Peter? É verdade, doutor Alceu. Negão demora pra envelhecer, doutor. É verdade, doutor Alceu. Sou negão! Vai daí, Potter! Uma piadinha, vai! Piada do Potter! Apanha! Perfumes Tabu, porque com o tabu você tá cheirosa! E aí um ceguinho bêbado de dadó entra num bar de mulheres. É brabo, ceguinho bêbado, Magnata. Procura o balcão, ceguinho, com alguma dificuldade, pede uma cerveja, já tinha tomado uns copos da cervejinha. Mas galo na cabeça. Quando resolve gritar pra todo mundo ouvir, o ceguinho. Vou cantar uma piada de loira! Aí a mulher que tava sentada ao lado fala: ô ceguinho, vou te avisar uma coisa antes de você contar a sua piada. A garçonete é uma loira. Ai. O gerente é uma mulher loira. Eu também sou uma loira e fisiculturista. Fez o quê? 1,80m e 92 kg. A loira aqui do meu lado é professora de judô. Aí do seu lado tem uma loira que é policial militar. Como é? Ainda tá com vontade de contar a sua piada de loira, ceguinho? Aí o ceguinho bêbado, com uma baita cara de chateado, responde: eu desisti, só. Se eu tiver que explicar a piada um monte de vezes, eu desisti. Aquele cego que chegou no supermercado e começou a derrubar tudo. E aí chegou o gerente e perguntou: que isso? O que tá acontecendo? Ele: não, eu tô só olhando. Muito bom. Vai daí então, Marcão. Tem mais alguma piada de cego aí? Que como, sabe como a gente aparta a briga de cego, né? É só alguém gritar de faca não. E cego sempre parece estar sorrindo, né? Aham. Uhum. Tá sempre parecendo. Sabe que lá na banda, o ceguinho tá sempre sorrindo, né, Marcão? Tá sempre sorrindo. É a única coisa que eu garanto pra ele. Quanto é que ganha pro show, cada banda? Sem conto. R$100. Cara, eu vou falar um troço, 5 notinhas de 1. Vou falar um troço forte, cara. Dentro desse espírito aqui do ceguinho tá sempre rindo e tal. O ceguinho tá sempre rindo porque ele não vê muita barbaridade que nós vemos, cara. Olha, bela metáfora. Não, o ceguinho não vê, mas sente, Magnata. Sente. Não vê, mas o ceguinho sente. Como é que ele sabe que acabou de se limpar, ó, pô? Dá uma cheiradinha na mão, né? Meu Deus. O compadre do cego uma vez disse pra ele também, né? Disse: olha, sei que tu andou te passando com a minha mulher e segurou ele pelo pescoço. Disse assim: ó, eu só não te cago bem a pau porque tu é cego. Ele disse: então fecha os olhos e te atrasa. Meu, lembrando que hoje é o último dia pra fazer a inscrição pro simulado do Enem, pré-vestibular.ufsc.br. Eu tenho algumas pérolas do Enem aqui, vai, ó. Depois da invenção dos enterros, os mortos passaram a viver muito melhor. Pergunta: explique o que é ser ateu. Resposta: ser ateu é crer que não há nada para se crer. Um beijo pra... Baita frase. Beijo pra LPM, que manda um livro que tem mais ou menos a ver com do Bertrand Russell. Por que não sou cristão? Não, pera aí um pouquinho. Fala de novo o nome do autor. Bertrand Russell. Obrigado. Por que não sou cristão? Um livro que coloca ao leitor questões que nunca poderão ser ignoradas. Beijo pro Ivan lá, toda a rapaziada da LPM. Outra pérola do Enem. Na Segunda Guerra Mundial, toda criança que nascia morta era sacrificada. Se nascia morta, a criança no momento era assassinada, cara. Matavam na hora. Que assunto legal. Pergunta pra que serve a biologia? É brincadeira. Resposta: a biologia serve pra estudar o homem em que vivemos. Pergunta: o que são as sílabas? Resposta: sílabas são notas musicais. Si, lá e ba. Ba é fã. Si, lá e ba. São notas. Sure. É um ba maior da nossa querência. Ba maior, né? Gavetão. É, mandar aqui um abração pra Juliana, pra Deise, pra Daiane, pra Paula, pra Andréia, pra Kátia, pra Nilda, pra Zilda, pra tia Darlice, tia Darlice, pra Fábio, pra Bruna, que ontem tava lá no acampamento Farroupilha, mais o DTG do Grêmio e o DTG do Grêmio. Internacional. O compadre pra Pata, morou pra Pita. No acampamento Farroupilha. Tá morando, morando. Que beleza. Pra Pata, pra Pita, pra Pota e pra Cláudia. É, da cá, daqui, da quê, da Cória, Regininha. Ah, e um abraço pro Emerson de Torres, valeu. Deixa eu só mandar um abraço também pra Lajeado, pra galera da festa Fantasia de Lajeado, que foi nesse final de semana. Eu deveria ter participado dessa festa, mas por motivos profissionais não estive lá. E estarei numa próxima, com certeza. Ok, valeu, galera. Obrigado. Tá bem. Vai, meu compadre, um abraço, vou acabar em ti aí. Ué, sai. Um abraço pro João Célia, que mandou também hoje uma história muito engraçada do nego velho que ia comprar pra mulher uma luva. E aí fez uma carta, comprou as luvas e mandou pra mulher. E aí a balconista, na hora de mandar o presente, mandou uma calcinha com a carta do nego velho. A carta não tinha nada a ver com calcinha, com luva, e sim com a calcinha que tava ali, né? Aí ela abriu assim, olhou e disse, isso aí eu inclusive dei pra mulher experimentar antes, pra ver se era boa, porque ele tá achando que tá mandando uma luva. Ela achou meio folgada, mas eu acho que a gente vai ficar bem. Só tu de vez em quando faz o seguinte, tu dá uma tiradinha nela, vira do avesso e bota um talquinho, que fica um fedor. Quando ela usou, até ficou bem, sabe? Vamos até pedir isso. E isso aí faz parte de uma coisa que eu vou pedir pro teu pai daqui a pouco. Ele sempre achou que era luva. É, dois nego velho entram pra uma palestra. O Nico e o Neco. O Nico senta lá atrás e o Neco bem na frente. Começa a palestra e o palestrante diz: em primeiro lugar, eu como Nico. E o Nico lá: para aí, querido, por que o Neco que tá aí na frente tu não come? Um abraço pro Cléo Machado. Ficamos por aqui com este Pretinho Básico. Muito obrigado a você que esteve conosco desde 13 horas. Esteja novamente às 18. Até aqui viemos com Coca-Cola. Torcer é a maior felicidade. Nova skin, um cervejão. Se beber, não dirija. E as melhores ofertas da Tim estão na Colombo. Você pode, você merece. O que é, Potter? Acabei de falar com o Leandro Damião. Quando ele fizer 3 gols de novo, ele vai pedir Maroon 5. Boa! Maroon 5 também é muito bom. Voltaremos logo mais às 18. Tchau, valeu. Vem aí mais um Cabelo no Espaguete. O Geiso voltou de férias.